Pátio principal até o pátio 3, agilizando, ok? Tem uma aeronave, um Airbus da Oceania, apenas aguardando o ingresso para o pátio 3 para iniciar o táxi. Uno, por gentileza, mantenha a posição antes da taxiway Juliette. Vai seguir o Airbus da TAM e prosseguir como número 2 até o ponto de espera da Quebec. Ok? Estamos aguardando apenas o ingresso de uma aeronave que vai prosseguir para o pátio 3. Na minha escuta, por gentileza. Mantenha a posição da Juliette. Poderia confirmar aguardar para trás com a aeronave. Lima, Papa, aqui, autorizado o táxi até a intersecção do pistão no 7. Da mesma, o Airbus da Oceania vai iniciar o táxi até o ponto de espera da Quebec para decolagem da 1-7 e o senhor vai seguir a mesma, ok? Como número 2. Pessoal, identificação, desça para nível de 050, chegada Mari. Informa que a pista 1-0 está fechada. O senhor deseja fazer um pouso na 1-7? Negativo. Estou descendo para 050, passou o pavote. É lá para o 00, né? Positivo. Se for necessário, a gente espera. Previsto espera sobre SAP, então 3198. Ok, então foi o mínimo reduzido, o mínimo 3198. Restrito até o 060. Restrito 060-5595. Mike. Use para ingresso e decolagem. Seguinte, meu Mike e Quebec. Na Quebec vai chamar a torre 118-612. E a 1-40 Oceané grava. O Bruxo 81 seguindo o Airbus da Oceané. Em taxia via parte principal, Lima, Mike, Quebec, no ponto de espera da Quebec, torre 1 no norte, decimal 62, para ingresso e decolagem, bom voo. Lima, vou usar aquilo, mantém a posição. Já não vem, Belfa, pronto? Papai Tango, vamos ver pro Patango, ingresso e corredor forte, repórter da... Reporte ingressando em Interlagos. Good morning, I'm sorry, Salvador de Apache Control, good morning, this is Papa Tango, Romeo Golf Victor, PS 1500. Papa Tango, Romeo Golf Victor, radar contact on the Padre, until flight level 100. Embark 100, Romeo Golf Victor. Papa Tango Romeo Golf Victor, climb until flight level, climb until 3,000 feet. Papa Tango Mike Fox Sierra, desça até 4,000 pés. 4,000, Mike Fox Sierra. But right on, initially, until 3,000 Romeo Golf Victor. American 990, flight level 210, descending 160. American 990, Scott Kiming, descending to flight level 040. Expect the hold pattern over bomb position. Uno nos responde. That 4000 for American 990. Roger, expect the hold pattern over bomb position. At bump, we'll expect that American 990. Uno no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Lima Kilo Zulu, controle. Serviço radar terminado, 63 milhas, Nordeste de Salvador, chame controle Aracaju, 120, decimal 3. Uma Papa Kilo, mantenha um decolagem restrito em 2000 pés. Negativo, mantenha a posição. Alfa Vita Juliette, livre sonar, sem ponto para táxi. 040, Mike, Fox, Latina. Aceita a vetoração para a final da pista 17, visual, Mike Fox Trot Serra. Afirmativo, senhor. Alfa, mantém posição. Corrigindo, proa 360, Mike Fox Trot Serra. Desça para 3.000 pés, para ajuste 104. 360, descendo para 3.104, Mike Fox Trot Serra. O meu Golf Vito, Clive maintain level 100. Flying climb about 100, vamos ver o Golf Vito. Era da Quebec, Ocean Air, 6140. Web 973, tudo. Autorizado decolagem do pista 197, vento 090 graus, 08 nós. Fique atento ao tráfego na Embraer 110 na proa do NDB a 3.000 pés. Curva à direita no perfil da saída Arbor. Após voo a posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alpha, quando intercepta Upper Zulu 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 1-9-35, a torre 1-8-meia dúzia e aciona 5070 no transponder. Está confirmando a decolada 1-0, Web 973. Afirmativo, mas de acordo com o Notam, devido a desemborrachamento, a pista 1028 está fechada, provavelmente abrindo agora para pouso e decolagem a partir do 00, ok? Ok, no nosso caso foi o 05, justamente por causa da pista. 973, vamos. Primo Papá Kilo, declarado às 4h30, mantenha 2.000 pés, chama o controle 1119-35. Obrigado. Muito bom dia, o Lima Papa Kilo decolou mantendo a proa na sua escuta. Lima Papa Kilo, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 160, saída Coral. Copiou, subi para 160 na Coral, Kilo. American 990, confirm holding at bump and flight level 40. Affirmative. Prossiga. Esse aqui manda o pouso agora para 1401. É necessário estar em autorizado Guarulhos, 340 nível, decolagem então da 10, curva direita, perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta Upper Zulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9-35 e aciona 5070 no transponder. Porta 2 a 340, saída Arbor, Eleva, do Zulu 21. Decola pista 1 a 0, curva direita, controle 1935, transponder 5070. Agora tem aqui nível 340 e depois a partir de Cook 360. Web 73. 0-3-0, ingressando a pista 1-7, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-7. Está autorizado fazer o táxi para a cabeceira da 1-7 pela pista, vai informar quando alinhado e pronto. E após interceptar o Zulu 2-1, o senhor coordenaria com o centro Recife para ascensão nível 360, ok? Só um instantinho, por gentileza. Ok. Ok, mas se tiver como nível final 340, não tem problema não, 9731. Gente, vou só confirmar com o mesmo, ok? Só um instantinho, mas a saída permanece a mesma. Arbore Elefo, só confirmando essa questão da rota. Tá, joia. Oi, bom dia, Mike, Foxtrot A. Mike, Foxtrot A, Ramatem Espera no setor norte, aguarde instruções, ajuste 1013. Está a próxima base da 107, 5 milhas, Mike, Foxtrot A. Fox Sierra, desce para 1000 pés. 1000 pés. Sierra VBA Alfa, Pula Nordeste, cruze o campo. Dá o campo, Sierra VBA Alfa, Pula Nordeste. Índia November Alfa, Pango Tráfego, um bandeirante a 1000 pés na final do 17. Ciente do tráfego, Índia November Alfa. 207, ação de identificação, desça para nível de voo 050, chegada bom, se previsto, espera em voo. 050, espera em voo. Prosseguindo para o Nordeste. Está cruzando o eixo da 107 agora, o Mike Fox Trot Sierra 360 pela esquerda. Fox Sierra, reporte na final. Estarei na final. Alfa Vitor Direz, mantém escuta. Sané 6140 autorizado, decolada, pista 17, mantendo proa 1500, vento 120 graus, 7 nós, altimetro 0.3. Normalizando decolagem da 17, vai manter a proa até cruzar 1500, 6140, Sané. Jet 973, dando na escuta. Mike Fox, Sierra, reporte na final da pista 17. Fox, Sierra, agora na final de 4. Lagos. Quando 1500 só, reporte na Interlagos também. Em princípio nível 340, quando em contato com o centro Recife, o senhor solicita atenção para o 360, ok? Tá, então tá ciente então, 340, e após ter estado pelo 21, mantém contato com o centro do Recife, para o 360 é 9731. Afirmativo, 9731, reporta pronto para o pushback, o ajuste agora no 0 no 3. Tire 13, reportará o web 9731. Está na posição de número 4, está ciente de posição? Ciente. Mike Fox Sierra, autorizado pouso na pista 17, às vezes eu tenho metrô no 0 ou no 3. Fox Sierra. Alfa, Vitor Juliette, seu ponto de espera da pista 17. Meia 140, decolada 52, mantenha proa 1500 pés. Cliente, é, para se manter na proa ainda, senhorita, 6140 da Oxané? Negativo, liberando na PUC, chame controle 199-35. Cliente, tá mandando o perfil da PUC, chama o controle, 1935, boa. 2209 for holding at bomb. Controle simulador, bom dia, Oxané 6140, decolada é, na sua escuta. Oxané 6140, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUC. Subindo para o nível 350, solicita Aracaju, se for possível, aproxima, Oxané 6140. Aguarde. Aguarde. American 990, reduce your speed to 180 knots. Ok, 180 knots, we're gonna, you want us to enter the hold at bump? Negative. Is Was that negative? American 990, maintain bump via arrival. We'll maintain the arrival, negative holding at bump, and slow to 180 knots, American 990. Roger. Mike Fox Sierra, no solo 53, autorizado a ingressar na papá. É, Sierra, obrigado, boa. É 2281, autorizado a ingressar na 17, reporte alinhado e pronto. A pista 17. Level 085. Olá, Salvador, aqui é o Papa Romeu de November Alpha, decolada da 17. Confirm. Tango Romeu, Golf Victor. 5140. Vitor, Salvador, approach. Go ahead. Go ahead, sir. Hey, request continuation flight plan and proceed to Ilhéus, level 085. Dodge, maintain 085, eu dou meu Golf Victor. Flight. Approach, Romeu, Papatão, ingressão, corredor Interlagos, zona 1500 pés. Gente, mantém 1500 pés, o ajuste é 1013, reporte rotatória, Romeu, Papatão. 1013, reporte na rotatória, Romeu, Papatão. Prossiga. Tem tráfego a reportar no setor, é um tráfego à sua retaguarda que está prosseguindo para a pista 10. Frequência livre até o retorno, Kilo Alfa, Oscar Alfa. Graças, senhor. 5595 Salvador. 5595 na escuta? 60 milhas, sudoeste de Salvador, serviço ar determinado, mantém 140, agora com Ilhéus na frequência no 201. 201, bom serviço, obrigado. Controle azul 4207. Prossiga 4207. Por enquanto ainda 17, a pista 10 vai abrir daqui a mais 4 minutos, comandante. Você vai prosseguir para 10 ou para 17? O senhor vai prosseguir para 10, vai dar tempo do senhor pousar na 10. Duas aeronaves modularam o mesmo momento, para cima. Então, 3298, estimando o Interserra ao 59. Estimativo, prepare a espera em Simbra, ainda tem que ter revisão de pista, ok, comandante? Tá, então vai programar a espera em Simbra, 3198. Estou aqui, é o Papa Romeu, em November Alpha, decolada da 17. Mil pés no corredor forte, vai manter por quantas milhas e seu tempo de voo? Manterá até 20 milhas, aproximadamente uma hora de voo. Sim, chame no retorno. Puxando M1 no 40, autorizado direto para Caju. Direto a Caju, graças, senhorita, então chame M1 no 40. American 990, make holding over, bom position. American 990. 990, go ahead. American 990, make hold over Pella position. It will hold over Pella position, American 990. No 98, estabilizado no localizador? Autorizado, ainda não está estabilizado. Ok, já está autorizado LS, pista 10 está liberada, está autorizado... Chama a torre 1 no 8612, o TAN 3198. Sim, então está autorizado, já agora estabilizado no ILS, chama a torre 3198. América 980, Salvador Approach. American 990, go ahead. Send to 2000 feet, clear ILS XB approach, report on localized cost, America 980. 990. Holding it, fella, clear the approach, we're going turning left to Duna down to 2000 feet, American 990 and 1014, take the pass. Controle, Romeu, tá passando na ponta rotatória, visual para o aeródromo. Reporte na rotatória, Romeu, Papatão. Reporte na rotatória, Tango. Papatão, Romeu, Golf Victor, 60 milhas, Sudoeste de Salvador, chame controle Ilhéus, ano 201. 0.1, thank you very much, have a nice day. Salvador Departure, Fox 281. Repita a ascensão para 2000 pés. 0 graus 069, a de altimetro no 013. 013, autorizado pouso, visto no 0, está 3198. 281. Afirma, Ariel, climb maintain level 100, Coral Departure, FBOT 2281. Brasil 407, você tem que fazer espera, alguma questão? Não, negativo, comandante. Desça para 4.000 pés, 1.013, ajuste. Chegada bom. O meu Papatango, chame a torre 118, decimal, meia dúzia. Informo que vai efetuar um 360 sobre a rotatória. 286, o meu Papatango. Controle de Salvador, onde é November Alpha, solicita atenção para 2.000 pés, copia. 2.000, está autorizado, November Alpha. Lima, Papaquilo, Salvador. Recife, frequência 1251 na UTR 3325. Não. Xarebe 140, Recife, 12085, UTR 3365. 2085, 3365, obrigado, bom dia. Bom dia. Então, 3896, tá na identificação, desce para nível de voo 050, obrigada, Mari. 50, Mari, 3896. O Eco Zulu 90, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. O Alfa Victor Juliette será o segundo para decolagem devido ao perfil de saída. 990, establish inbound. American 990, complete ILS final, contact the Salvador Tower 118.6. 118.6, good day. Salvador Tower, American 990, inside Aduna for 10. 9980, continue approach. Stand by, runway vacation. Roger. Stand 3198 no solo, 01, liga direita, chame solo 1121 de solo 9. 219-3198, bom dia. Tô 360, Romeu Papatango. Salvador, bom dia, tá 3198, livrou. São 3198, bom dia, táxi lento via Alfa e mantenha a posição antes da táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso. Lento Alfa e mantendo a Juliette, 3198. Afirmativo, só confirmando o TAM 3198, a posição de destino é 02, vai aguardar apenas o Boeing da Webjet iniciar o táxi no setor, ok? American Line 9980, clear to land, runway 10, wind 140 degrees 08 knots, QNH 1013. Clear to land 10, copy, American 990. Tango, reporte na final da pista 17. Aportará na final de 3 milhas, dando 7 no meu Papatango. Azul 4207 pode voar Flor de Duna, da presente? Azul 4207 autorizado, desça para 2000 pés, ajuste no 0113. Voa Duna no 0113, 2000 pés, 4207. Reporte estabilizado, Azul 4207. Reportar. 30 graus, 079, 18 metros no 013. 9731, tempo de ambiente 144, 140 com 20. Salada, está livre, vamos para o patente. Era da 190, e no ponto de espera, torre 198, decimal 612, o ajuste no 093, bom voo. N3, vinha aí de alfa, no ponto de espera, 186 web, 9731. O WebJet 9731 apenas confirmando o nível, o inicialmente 340 e ascensão para o 360 apenas com autorização do Centro Brasília, ok? Ok, vamos manter o sinal 340 e 9731. O TAM 3198, Juliette, posição 02. Romeu Papatango, faça 360 pela esquerda. Tango. Gate 11, 1-1. 990, Roger, thank you, Alpha Juliet, gate number 11. Do novembro é ciente, libera a pista esquerda na Oscar e aguarde táxi até o 45. Bom dia, Web 973, ponte de pronto. Web, a Lima, até no zero. A Lima, até no zero, Web 973. Libera a pista esquerda na Oscar e aguarda instruções para táxi até o 45. Romeu Papatango, reposte na final da opção 7. Vou passar na final da 7, Romeu Papatango. Na final de 3 milhas da 7, Romeu Papatango. Romeu Papatango, autorizado pouso na pista 107, vento 120 graus, 109, 18 metros, 103. 103, livre pouso na 107, Romeu Papatango. Fabilete 9731, autorizado decolagem da pista 10, vento 140 graus, 109, 18 metros, 103. Ok, decolagem é 973, pista 10. Trouxe Salvador Mandia, Gona 270, informação Quebec. Voo no 270, acione a identificação, desço para nível de voo 040, chegada bom. 040, chegada bom, acione no 270. TAM 3896, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3. 2000 no 01 no 3, 3896. Alfa Vitor Juliette, após tráfego na final, autorizado alinhar e manter. Azul 4207, como estabilizado? Estabilizou, Azul 4207. Azul 4207, complete com a torre 118 desse momento. 18,6 torre, seja legal. WebJet 9731, no decolador 07, chama o controle 119-35. Romeu Papatango no solo 07. Confirma o pátio celular. Tango autorizado a livrar na Papá. Frequência livre. Papá Romeu, Delta Uniforme Oscar. Ajustando a identificação, mantenha nível de voo 050, chegada Mari.